em acesse. Uns aí me chamam de modinha, outros dizem uma vida de patricinha. O que poucos sabem é tudo que eu já vivi, mas felizmente eu não vivi, sobrevivi. Fala de tristeza não é o que eu queria. Coisa ruim tem na TV todos os dias. Mas firmeza, vamos fazer assim. Eu vou contar alguns fatos sobre mim. Com 1 ano eu fui abandonada, jogada, desprezada. Quer saber mais? Então vou te falar. Quando pequena dormi em mesa de bilhar. Dizem que o rap é rua, então a rua é nós. E aí, quem será contra minha voz? E eu nem sei porque minha mãe me abandonou. Eu nem entendo porque ela me deixou. Sinceramente eu só queria entender. E aí mãe, me diz, cadê você? E quando canto sobre amor falo de dor. Não levo raiva, nem rancor. São coisas que vivem dentro de mim. E eu sei lá o porquê eu sou assim. Eu me inspiro na hora de compor. Eu fecho os olhos e só vem letra de amor. E eu falo de coração, principalmente com a mente e com a razão. Não faço rap pra agradar os vacilão. Quero ser diferente, meia nova geração. Como já disse com 1 ano adotada, o que aconteceu ninguém imaginava. Deus me deu uma nova chance, mas minha mãe adotiva faleceu de câncer. 3ª vez fui adotada, graças a Deus eu tava abençoada. Deus me deu uma mãe maravilhosa que nunca e jamais me virou as costas. Do meu lado ela tá todos os dias, me traz paz, amor e alegria. Como aprendi e já dizia, mãe não é quem pare, mãe é quem cria. Sem esquecer de falar do meu pai, que eu só vi há alguns anos atrás. Bêbado, alcoólatra, morador de rua. Essa é a verdade, te digo nua e crua. A pinga, eu sei, ele bebeu, mas que tem filha, ele esqueceu. É difícil falar de mim, mas tá aí alguns fatos sobre mim. São coisas que vivem dentro de mim. E eu sei lá o porquê eu sou assim. Eu me inspiro na hora de compor. Eu fecho os olhos e só vem letra de amor. E eu falo de coração, principalmente da mente e da razão. Não faço rap pra agradar os vacilão. Quero ser diferente, meia nova geração. Dizem que o rap é rua, então a rua é nós. E aí, quem será contra minha voz? E eu nem sei porque minha mãe me abandonou. Eu nem entendo porque ela me deixou. Sinceramente eu só queria entender. E aí mãe, me diz, cadê você? E quando canto sobre amor falo de dor. Não levo raiva, nem rancor. São coisas que vivem dentro de mim. E eu sei lá o porquê eu sou assim. Eu me inspiro na hora de compor. Eu fecho os olhos e só vem letra de amor. E eu falo de coração, principalmente da mente e da razão. Não faço rap pra agradar os vacilão. Quero ser diferente, meia nova geração. Prazer, Fernanda Santos Medrado. E eu nem sei se meu nome tá errado. Tem tanta coisa que eu nem sei sobre mim. E eu nem sei porque tinha que ser assim.